Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. E aí, galera, está começando por aqui o Gospel Hits, músicas que transformam vidas, tudo na paz, tudo na alegria, amém. Eu sou o Xandelli, a partir de agora, com os melhores louvores através da sua rádio. São emissoras de rádio e web rádio que fazem parte aqui da nossa rede e vão retransmitir o Gospel Hits em grande estilo para abençoar a sua vida a partir de agora. E eu quero convidar você para acessar a nossa página no Facebook, aí pesquisando por Rede Gospel Hits. Curta a nossa fanpage e deixe o seu recado. E vamos começando com Josiane, Meu Milagre. No ar, Gospel Hits. Pode acabar com minha dor de uma vez. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei, eu vou seguir a minha fé. Tenho a certeza da vitória, fonte de virtude que faz o milagre acontecer. Acontecer. Quem vai calar o meu coração?

Forever you are faithful, Father to the fatherless. You uphold the one who feels forsaken. You are faithful, God. Gospel Hits. Coração. se apegou à tua voz. Toda vez que eu te chamar, sei que vais me ouvir. Eu escolhi ficar junto a ti. Eu vou lavar os teus pés, lavar os teus pés. Não há nenhum outro lugar que eu queira estar. O que eu preciso é te adorar. Meu tudo, oh, o ar que eu respiro. Quero viver pra te honrar. Meu coração se apegou à tua voz. Os melhores louvores para abençoar a sua vida aqui no Gospel Hits, que ainda está apenas começando. Ouvimos as primeiras, 4x1, Tu És Meu Tudo, Chris Tomlin com Faithful e Rafael Bittencourt, novidade por aqui, Tudo É Possível. E começamos com Josiane, Meu Milagre. E eu quero destacar agora mais dois parceiros que vão retransmitir o Gospel Hits. Boas-vindas à Rádio Cacique AM 760 kHz de Guarapuava, lá no Paraná, direção do Luan Santos. Boas-vindas à Piuma Gospel Web Rádio em Piuma, no Espírito Santo, direção do Gel Salvador. Alô, meus amados, sejam bem-vindos e obrigado pela parceria. E eu quero mandar um alôzão ao Márcio Salvador, para Aline Oliveira e a todos os nossos ouvintes em Miranda, no Mato Grosso do Sul. E quero citar aqui algumas cidades que ouvem o Gospel Hits através das emissoras que fazem parte da nossa rede: Campinas, São Mateus no Espírito Santo, Itapetininga em São Paulo, Ouroeste também em São Paulo, Aparecida de Goiânia, Goiás, São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, Barretos, Patos na Paraíba, Avelar no Rio de Janeiro, Joinville, Santa Catarina, Viçosa, alô Viçosa, Rio Grande do Norte, Aiquara na Bahia, Saltinho em São Paulo, Muqui no Espírito Santo, Corum Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e entre outras milhares de cidades que até perdi as contas, viu, meu amado e minha amada? São muitas mesmo, graças a Deus. Agradecendo aqui aos nossos ouvintes que nos ouvem também lá no exterior. Temos audiência em Portugal, Espanha, Guiana Francesa, África do Sul, Moçambique, Argentina, Paraguai, enfim, é a mensagem de Deus indo mais longe para alcançar vidas que necessitam do alimento espiritual. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits. Toque minha vida, Espírito Santo. O ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. No ar o Gospel Hits e agora trazendo a segunda parte do programa. Tudo na Santa Paz aí do outro lado. Só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica. Eu sou o Xandelle, muito prazer, convidando a todos que participam das redes sociais para adicionar o Gospel Hits aí no seu Facebook. Aliás, curta a página do Gospel Hits, não é o sistema adicionar. Pesquise por Rede Gospel Hits e deixe lá o seu recado. O nosso site é www.redegospelhits.com.br, onde é possível deixar recado também. Ouvintes que curtiram aqui a nossa fanpage: João Marques Rodrigues, de Presidente Epitácio, São Paulo; o Ney Arruda, de Florianópolis, Santa Catarina; a Gislene Araújo Sintra; o Lucas Jefferson, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais; a Lilian Fátima, de Pato de Minas; o José Maria de Oliveira, de Tabuleiro do Norte, no Ceará; o Christopher Oliveira, que está enviando um alô aos ouvintes na cidade de Socorro, interior de São Paulo. Alô, Billy Manara, tudo na Santa Paz aí? E eu quero dedicar também o programa para Lenice Alves da Silva, em Guaíra, no Paraná, dedicando a todos da Igreja Casa de Oração para Todos os Povos. Vamos ouvir agora a nova do Davi Sasser, Enquanto Eu Louvo. Essa eu quero dedicar lá para Silvia Helena, de Niterói, no Rio de Janeiro, mandando beijos a toda a galera abençoada da Igreja de Cristo. Também ao Bruno Cardoso, na cidade de Balneário Pinhal, no Rio Grande do Sul, e ao Álvaro Pacheco Ribeiro, na cidade de Cayenne, lá na Guiana Francesa. Gospel Hits. Aleluia. Eu sou para o teu louvor, Senhor, por inteiro. Eu me entrego a ti. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma. Te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu derramar no teu altar a minha alma, te mostrar meu coração,

vencer, vou vencer. Sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Amanhã perder minha alma.

quando o meu mestre eu abraçar. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. They've made me feel like a prisoner. They've made me feel set free. They've made me feel like a criminal. Make me feel like a king. They've lifted my heart to places I've never been. And they've dragged me down back to where I began. Words can fill you up, words can break you down. Start a fire in your heart or put it out. Over the fear, God, your voice is the only thing we need to hear. Words can build us up, words can break us down. Start a fire in our hearts or put it out. Só as melhores. Quero te pedir perdão. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, Música linda, aqui com Eichila, Eu Me Arrependo, e teve também Howick Nelson e Bart Millard, da banda Mers Me, e o louvor foi Words. Por aqui a gente rola também algumas internacionais, para você que gosta, né, de louvores assim. Bom, antes de finalizar aqui a nossa parte musical, mais uma vez eu quero convidar você para curtir a nossa fanpage lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits, como muita gente tem feito e participado através desta rede social. O nosso site é o www.redegospelhits.com.br. E agora vamos com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem de hoje é: Deus nunca desiste de ninguém. Nem mesmo os mais duros e resistentes corações serão por ele desprezados, porque as suas misericórdias não têm fim. A história de Caim é uma prova disso. Ele era um homem desobediente, intolerante, ciumento e ficou famoso por ser o primeiro criminoso sobre a terra. Ele matou o seu irmão Abel. E quando Deus o interrogou, ele se mostrou cínico e indiferente. Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Por causa do seu pecado, ele foi amaldiçoado. Entretanto, ele clamou: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Então Deus colocou nele uma marca para lembrar que o amor e a misericórdia divina alcançam pessoas que não os merecem e que Deus nunca desiste dos homens. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Em suma, ele sofreria a consequência do seu pecado enquanto peregrinasse pela terra, mas não deveria ser morto. Ele não ficou isento da culpa e do julgamento, mas mesmo sendo um criminoso, ele continuou sob o cuidado de Deus, prova de que ele nunca desiste de ninguém. O Senhor é a nossa justiça. Mesmo que você seja a vítima de uma traição, crime ou algo terrível, deixe o Senhor realizar o julgamento e dar a sentença, mas mantenha o seu coração livre do ódio e da amargura para que você possa recomeçar e viver novamente. Ouça o conselho do Espírito Santo: não vos julgueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 19. Espero que você tenha sido abençoado, principalmente com essa mensagem. Fique na paz de Deus e até a próxima edição do Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.